Salvador, boa noite, novo para a organização Aracaju, Portugal. Chamou? Confirme que chamou? Boa, Xené, 624 para Aracaju. 190, só um minuto, 624. Obrigado, 624. Inicialmente é o perfil da PUC, ô Xené. Para a nossa saída, nível 190. Oi, Salvador, Max 7. Fica confirmando a rota para Confis, é o preço 50? Juliette. Max Amstlet, positivo Oblisk 50 para Confins, nível 280. Confins 280, aprovado e upper 50. Decolada 1-0, com curva pela direita. No perfil da Euleda, após Leda voa eu, dando intercepto aerovia. 5075 transponder, controle 1935. Max Amstlet, autorizado Confins. Nível 280, Oblisk 50, decola da 1-0, curva à direita, perfil da El, Lida, não foi possível copiar o resto, e a frequência 119.35, transponder 5075. Ok, após Lida, vai voar Ildes, ao interceptar a aerovia. Ildes até interceptar a aerovia, Max Amstlet. Estamos pronto no pátio 3 para o pushback somente. Chama lá para o posicionamento, Max Amstlet. 1074, chame Recife, 1260, alternão 288. 260, 1288, gol 1074, bom trabalho. Salvador. É o Rio 5972, IFR para o Rio de Janeiro, para o Galeão. É, nível 320. Terra Quilo Índia. Boa noite, identificação. Desça e mantenha 12 mil pés, altimetro 1014, direto TAP. Direto TAP, descendo para 2014, direto. Apagar o Rio, só um minuto. Tá bom, obrigado. Para cópia. Siga. Galeão 320, rota pelo 50, decola no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael, lida, após lida, voa Eulis. Intercepta aerorria, pode ser conforme o plano. 5067 transponder, controle opera 6935. I have the Alpha 10. Confirm the star level, 370-330. Negative, 350, 350, decimal 81. 370, just a minute, your departure is Puka, just 1 minute to copy. Standby. Controle Salvador, boa noite. Papá, papá, Charlie Mike, papá, com a informação alfa. Passa o 240, descendo para 160. Boa noite, papá, papá, Charlie Mike, papá. Identificação, desse mantém a 3 mil pés. Altímetro em Salvador, 1094, chegada Mari. A gente identificou, descendo para 3 mil pés. Na Mari, 1014, Charlie Mike, papá. 73, 72, muito obrigado. Nada, tranquilo, chame no fundo do 43 no Rio. Sem fazer. O Oxanem 6224 para cópia. A escuta. Aracaju 90 aprovado, decolando ao 90, curva esquerda, no perfil da Pucajam, após direto destino, 5070 transponder, controle 199, decimal 35. Gente, decolando ao 90, curva esquerda após Pucajam, direto ao destino, 5070. Transponder 11935, controle de saída, Oxanem 6224. Transponder, por favor, Rex. 5070. Oxanem 01 na pole, chega o fundo santuário, puxa o sinal. Camará 6224. 084, Red Cop. Yes, go ahead, 084. Level 350, approved to Salvador to Lima L com Mike Delta. Opus 10 de Natal, after the November 873, after following your flight 10. Take off from 10, left turn, after departure. Your departure, it will be Puka departure, and Zipar transition. Score code 50077. And control departure frequency 119.35. Oh yes. Salvador que Europa 042 Madrid. Vaya Puka departure 5077 and departure frequency 119.35. Flatland route and then upper November 873. We have Azote 1 Alpha departure. Is good for you? Yes, sir, yes. 279. Papa 084. Negative, negative Azot. Your departure, will be Puka, Puka departure. Then Zipa transition. Zulu, India, Papa, Alfa Romeo transition. Negative, disregard and Azot. Your Puka departure, then Zipa transition. Your route. Up Zulu 10, Natal, up November 873, after follow up flight members. Okay, don't worry, be happy, sir. Okay, Puka departure and Zipa transition and copy all three. That's correct, gate 10, call me to red to set up and push. Call you back for pushback and push. Salvador, o Rio 5972, puxa em acionamento. Mike Tango Chilete para puxar acionamento. Ok, eu tô com o Rio também já iniciando no pátio 3, o Mike Tango Chilete vai ser o próximo no pátio 3, ok? Ok, aguardando, Mike Tango Chilete. Aquilo índia interceptando o localizador. Gente, aguarde transferência sua. Chame torre 18612. 18612, uma boa noite, certo, Lindy? Boa. Charlie Mike Papa, livre LS, desça para 2000, informe estabilizado no localizador. Altímetro agora 1013, inicie redução. Iniciando redução, descendo para 2000, autorizado LS, pista no zero, Charlie Mike Papa, com 1013. A bordo, 3-9 de autonomia, alterna Guarulhos. 5-3 horas de Guarulhos? Prossiga em frente, parte principal, Índia Alfa, reporte pronto, ponto espero, ajuste 1-0, 1-3. Frente, parte principal, Índia Alfa, alterna Guarulhos. Como é que está o Juliette, após o Rio Retaguarda, está livre no parte 3, chame táxi. Livre táxi após o Rio de Janeiro, Torre Salvador, boa noite, é o papapapá, Sierra, aqui do Índia. O Índia avistado vai prosseguir 1-0 ou 1-7? 1-7. Ok, reporte o ponto de cancelamento para a base 1-7. Ciente. Passou externo, autoriza a curva para a esquerda para interceptar o 1-7. Afirmativo, reporte estabilizado 1-7, Sierra Kilo Índia. Reportará, Sierra Kilo Índia. Serra Quilo Índia, pois autorizado 1-7, o vento 0 de 0 graus, quanto mais? Ciente, Serra Quilo Índia. Após o pouso, qual parte, o Serra Quilo Índia? Aerostar. Torre Salvador, boa noite. Papapapá, Charlie Mike Papá, interceptando ILS, pistão no zero. A intenção prosseguiu no 0 ou no 7, Charlie Mike Papá? Prossegue na 1-0, Charlie Mike Papá. Uma estabilizada 3, 3 do CD. Confirme para o Charlie Mike Papá? Continua a aproximação. Continua a aproximação, Charlie Mike Papá. Papá, tem pouso autorizado na pista 1-0, o vento 0-0 graus, que eu sei mais. Teve pouso do pista 1-0, Charlie Mike Papá. Salvador, o Rio 5972, está pronto, ponto de espera da 1-0, aguardando. Gente, mantenha a posição, estou com a nave autorizada, pouso, Rio. Sierra Kilo Índia, solo agora os 48, backtrack autorizado, reporte 1-7 livre. Rodará livre. Alterna Guarulhos, 3 horas 45 minutos de autonomia, 4 bordas. Eu só não compreendi a autonomia. Poderia repetir novamente? 3 horas 45, como é que está no jet? Em frente, Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera da 10, 1014, ajuste. Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 1013, como é que está no jet? Índia, frequência livre estacionar, boa noite, bem-vindo. Tipo 972, após o side station na aproximação ali, mantém. Na escuta? Afirmativa, após o pouso do site station ali, mantém. 972. Tentando localizador e visual já com a pista TAM 3178. 3178, complete a aproximação, chama a torre 1 no 8612. 586, TAM 3178, boa noite. Pra Guarulhos, tá pronto a 4. Via Alfa e Kilo, Charlie Mike Papá. Só um minuto. Com 972, decolagem autorizada, 070 graus com 9 nós. Gente, 5972. Boa noite, é o TAM 3178, campo. Avistado, contando aproximação, informaria que está livre. Claro. Mike Tango Gilead, sim, aqui é o número 2 para decolagem. Estou com um TAM na aproximação, já passou externa, ok? Mantenha a posição. Tem pouso autorizado na 1-0, vento 080 graus com meia dúzia. Autorizado pouso na 1-0, tá? 3-1-7-2. Total, quais são? Rio 5972, decolado agora, 53, controle 1935, por favor. 1935, grato, muito boa noite. O Charlie Mike Papá ingressa a parte principal, contornando o mesmo, reporte na Lima. Ok, ingressa principal, contorno o mesmo, ingresso na Lima. Reportado na Lima, Charlie Mike Papá. Muito boa noite, é o Rio 5972, decolou, está cruzando 2 mil pés. Boa noite, Rio 5972, contato para o radar, direto Lida, subo 320. Direto Lida, 330, Rio 5972. 320, 320. 320, obrigado. 320, Rio 5972. 320, ciente, muito obrigado. Salvador, o Chiner 624 para pushback acionamento, portão 1. A pole position está aprovado, chama táxi. Aprovado, chamar a táxi 6224. O Mac tem Juliette ali, mantém após a depois. Após o Airbus, alto autorizo o Eudes da presente. Eudes da presente, muito obrigado. Plano, Elefa, Sagaz, após conforme, decolada 10 com curva pela direita, no perfil da Arbora, Elefa, após Elefa, voa Sagaz, após segue conforme o plano. 5076, transponder, controle 10935. Aqui autorizado, 320 para Guarulhos, decola 120 com curva direita, Arbor, Elefa, Elefa, depois Elefa, Sagaz. Transponder 50, controle 10935, total 9908. Está confirmando o transponder 5076. 5076, então, ok, 5076. Correto, chame quando pronto e transfira para 186 agora, o total 9908. 1086. 3178, solo agora 56, direita, 21, correção, na minha escuta, prossiga via Alfa e reporta entre a Juliette. A sua escuta via Alfa reportará na Juliette, então 3178. Mactan Juliette, pista livre, autorizada decolagem, 090 graus com 10 nós. Livre decolagem, o Papa Romeo Mactan Juliette. Charlie Mike Papa, prosseguir Lima, Mike Quebec, pátio 5, repórter ingressando mesmo. Charlie Mike Papa na escuta? Prossiga, né? Ok, vai prosseguir via Lima, Mike Quebec, pátio 5, pode já prosseguir cruzamento ao 97, até pátio 5, frequência livre estacionar, seu visual. Lima, Mike, cruza a pista por 7 e por 7, Charlie Mike Papa. Decolado agora 57, controle 1935, bom voo. Obrigado, boa noite.